será uma perca, mas sim uma experiência. Uma dose de você me deixaria contente. O passado não muda, vamos viver no presente. Tempo perdido não foi, espero que não se repita. Ninguém merece sofrer, mas são coisas da vida. Tropeçando nos erros, batendo de frente com amor. O destino foi cruel, mas eu sou portador. Você me tinha em suas mãos, poderia ser diferente. Mas hoje entendo que o destino prega peças na gente. Eu quero entender, mas não quero pensar que podia ser diferente. Então deixa pra lá, não considero uma perca, mas sim experiência. Gosto muito de você, espero que você me entenda. As aparências enganam, e o coração ainda mais. A gente sofre com o amor não correspondido, mas fortalece. Por incrível que pareça, fortalece. Coração quebrado, derrotado, essa mina fez o maior estrago, ilusão de pensar que iria dar tudo certo. Quando cê gosta de verdade, faz de tudo pra tá perto. Eu não quero nem saber do seu passado, daqui pra frente nós escreve outra história. Então vem junto comigo no comando, se é pra ser, já era. Infelizmente o amor engana, não enxerga a realidade, não escuta a verdade. Coração pulo, olho brilha, não se apega. Já teve vários amores, o meu eu sei foi verdadeiro. Demonstrei, me deu perdido, foi um tiro no meu peito certeiro. Fiz de tudo pra agradar, pesquisei seu gosto, presente pra te dar. O jeito de conversar, meu olhar nunca mentiu, minha mão acaricia seus cabelos, seu quadril. Elogio, palavra sincera no seu ouvido, você sabe que é verdade. O sorriso mais lindo da Zona Leste, do nosso jeito a gente se diverte. Curtindo um reggae no celular, fica à vontade, a noite é nossa, vamos aproveitar. Seu jeitinho já me deixa pirar. O seu beijo tem gosto inexplicável. Sentado no meu colo, me olhando meio de lado. Não preciso falar nada, você já tá ligada. Seu perfume suave, sua pele macia. Seu jeitinho me alucina, é a mina mais linda. Sem pedir, chegou chegando, invadindo meu peito. Quando estamos juntos, parece tudo perfeito. Sabe conversar, tem ideia pra trocar. Os gostos são o mesmo, não vejo a hora passar. Eu faço você sorrir e você me faz também. Vai, vem. Nós dois abraçados em minha mente, aquele dia vai ficar eternizado. Eu sei que às vezes eu pego pesado, mas eu sei que você gosta quando te encho o saco. As conversas no chat, a webcam tá ligada, você é a mina mais gata. Vou dizer que foi de mim meu, todo o tempo que passamos. Não sei se fiz errado, mas seus planos eram outros. Aparências enganam e o coração ainda mais. Quando eu me declarei, foi quando eu fiquei pra trás. Então vai, nem tudo é do jeito em que queremos. Fui sincero e verdadeiro, tá gravado no meu peito. Vou tentar te esquecer, mas vai ser